nunca vi nada igual. Eu vi campos, vi jardins, eu vi flores celestiais. Eu vi Cristo assentado no grande trono branco. Eu vi anjos ao redor, exultantes a cantar. Eu vi tanta coisa a mais que até já me esqueci. Eu me entristeci por não poder ficar ali com surge no teu coração a cisma. Onde está o grande Deus, Criador deste universo? Onde está que não põe fim a fome que destrói o homem? Onde está que não põe fim a guerra que devasta a terra? Onde está que não quer ver a dor, a confusão, enfim, o caos que existe aqui? O homem foi o principal responsável pelo mal. Abusou da sua condição de liberdade, que seguir outros caminhos onde Deus jamais passou. Por isto nunca mais conseguiu ter aquela comunhão tão diferente que existia no princípio entre ele e Deus. Se perdeu no tempo e no espaço, evoluiu, se deixou levar nas asas da imaginação e criou. Vieram armas, vieram máquinas, vieram bombas, e veio a guerra, e veio a fome, e o homem começou a sofrer. Mas Deus continuou sendo amor, tanto assim que deu Jesus, seu filho, pra morrer em favor daqueles que desejam outra vez recomeçar. Eu não pude compreender o que acontecia quando percebi, chorei, mas não valeu, pois não queria aceitar o que descobri. A realidade agora está à distância muito grande entre o meu Deus e eu. Para mim mais nada faz sentido. Vivo só ao léu, sem rumo, esperando por morrer. Eu sei que não vou conseguir viver por muito tempo que eu vivi até aqui. No meu caminho é tudo diferente. Não tenho luz, não tenho paz, e a minha cruz parece querer me esmagar. É preciso encontrar novamente a estrada que vai me levar até Jesus. Recomeçar de novo, me humilhar pra Ele, nada vai me impedir de ir. Eu quero voltar pros braços teus, Jesus. Eu quero ser feliz outra vez. Eu quero voltar pros braços teus, Jesus. Eu quero ser feliz outra vez. Esse instante importante é o seu primeiro ano. Eu te peço, meu Senhor. Ele é tão fraquinho ainda, nada sabe desta vida. Eu imploro para o proteger. Dá-lhe paz, muita saúde, vida longa, abundante, e que um dia ele possa te achar. Pois desejo que no dia, quando o céu se abrir para os salvos, o meu filho esteja lá. Pelo filho meu, mas que não é meu, é teu. Obrigado, Deus, pelo filho meu, mas que não. Sempre será isso, aquilo um dia, mas tu sabes, meu Senhor. Eu sou teu e nada tenho, o que é meu a ti pertence, e o teu querer é sempre o meu. E eu sei, tenho certeza, ó meu Deus, já preparaste um caminho para o meu filho trilhar. Não importa o que eu pense, sua vida eu entrego toda em as santas mãos. Pelo filho meu, mas que não é meu, é teu. Obrigado, Deus. é teu. Obrigado, Deus. Algumas vezes eu fico pensando como é triste a gente ver a multidão que caminha sem destino, procurando Deus. E ainda hoje eu não consigo entender porquê o homem vive tão perdido assim. Não reconhece em Jesus Cristo, o Salvador, a paz perfeita, a alegria de viver. Algumas vezes eu não compreendo como pode o homem procurar Jesus só na hora que precisa e depois deixar. É triste o fato, eu sei, mas a verdade é esta sim. O homem vive tão perdido assim. Não reconhece em Jesus Cristo, o Salvador, a paz perfeita, a alegria de viver. Ele desceu do céu, deixou a sua glória. Nossa vida errada, a realidade é triste de que um Salvador existe e muitos morrem sem salvação. A realidade é triste de que um Salvador existe e muitos morrem sem salvação. Chegando, decido decidir agora. A escolha é sua. Dê um novo rumo à sua vida. Dê um novo rumo à sua vida. Dê um novo rumo à sua vida. Passei o que fiz lá fora. Quando lembro, fico triste. Mas são coisas do passado. E hoje sei, não existem mais. O viver que tenho agora não dá nem pra comparar. Tenho tudo. Tenho vida, tenho Jesus Cristo. E é por isto que eu luto pra recuperar o tempo que eu perdi no mundo. O que eu passei, não quero mais passar. Que eu vivi, não quero mais viver. Sou feliz porque o passado é apenas para mim lembrança de uma vida que já não existe mais. Hoje já não sinto mais saudade da vida de outrora que vivi. O passado para mim ficou distante. Jesus é bastante para mim. Ele mesmo completou o que faltava e me tornou feliz. Está voltando. Fico feliz em saber que não sou só eu. Crentes no mundo inteiro esperam por Jesus. E quando isto acontecer, vai ser como num abrir e fechar. Olhos, tudo será de repente, pois ninguém sabe o dia ou a hora que ele vem. E quem não quiser. É Jesus se ligar. Enfim, não estando preparado, não poderá subir. Mas se você é em Cristo estiver, será uma nova criatura. Fique tranquilo, porque você vai. E quando isto acontecer, vai ser como num abrir e fechar de olhos. Tudo será de repente, vai ter tempo para ninguém se despedir de alguém. Não vai haver despedida entre nós. Não vai se ouvir a palavra adeus de alguém. Mas isto não vai importar pra nós, aquele lá. Parabéns pra você, parabéns pra você. Está vivendo. Hoje é o seu aniversário, é motivo de alegria. Nós também regozijamos. Deus foi bom para você. Hoje, relembrando o ano findo, muita coisa vem à mente. Não foi sempre um mar de rosas, houve lutas, nós sabemos, também pranto e até tristeza, talvez para te provar. Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não te sorriu. Mas o importante, Deus se fez presente neste ano que você viveu. Nós estamos aqui, vamos juntos pedir, numa só voz a Deus, isto para você. Muitas felicidades, muitos anos.